Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um momento, por todos os momentos desse culto, ó Deus. E agora eu venho te pedir em especial pela vida do pastor Carlos, ó Pai, um servo teu, Senhor, um homem que tem visão, Senhor. Usa a vida dele, ó Pai, nesse momento, Senhor, que ele possa dizer o que tu tens vontade de falar, ó Deus. E é em nome de Jesus que eu te peço, ó Pai. Amém. Bom dia a todos. Prazer grande estar com vocês. Aqui eu me sinto em casa, na Ponta da Praia. Tenho o prazer, o privilégio de ser missionário dessa igreja já há algum tempo. E nós temos um sonho, eu e o pastor Ezequias, de um dia trazer os frutos lá de Pedreira aqui, né, pastor? Vamos ver se a gente consegue colocar isso em prática. Mas é uma alegria estar de volta. Minha família não pôde estar conosco. A minha família teve outro compromisso. Mas está me acompanhando o Gabriel, um fruto novo lá da cidade de Pedreira, recém-batizado, já há alguns meses, e eu desejei que os irmãos conhecessem ele, que ele convivesse aqui também no ambiente da Ponta da Praia. Me sinto realmente em casa, principalmente depois que os irmãos tiraram os negócios verdes que tinha ali na frente, que toda vez que lembrava, olhava, lembrava alguma coisa, não é? E depois eu sei que os irmãos estão mudando a fachada, já estava mais ou menos, mas agora ficou mais bonito ainda. E aí na fachada depois eu quero dar algumas sugestões de cores, de desenho, tá bom? A gente, antes de eu ir embora, eu passo essa sugestão para os irmãos. Pastor Ezequias não entende muito dessa área não, tá, pastor Ezequias? Pastor Ezequias, ele entende de outras coisas. Mas, irmãos, deixando as brincadeiras de lado e indo ao que é sério, que é a palavra do Senhor, amém? Quero agradecer a Bruna também pela recepção, aos seus familiares. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 3 de João. 3 de João. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. Pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam de como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta: ouvi que os meus filhos andam na verdade. Amado, tu procedes com fidelidade e em tudo o que fazes para os irmãos, principalmente os que te são estranhos, os quais testemunharam do teu amor diante da igreja. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus. Pois foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios. Portanto, devemos acolher os que forem como eles, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o líder entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós. Como se isso não fosse o bastante, ele não recebe os irmãos, como também proíbe de fazê-lo os que querem recebê-los e ainda os exclui da igreja. Amado, não imites o mal, mas sim o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. Mas quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabemos e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para te dizer, mas não quero fazer isso com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em breve e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te cumprimentam. Cumprimenta os amigos daí um a um. Até o versículo de número 15 nós lemos. Irmãos, dentro da sugestão que os irmãos me deram, que os jovens me passaram e também que o pastor Ezequias deu algumas sugestões, eu extraí deste texto o tema: coragem para ser diferente, autenticidade para fazer a diferença, dentro do que nós estamos meditando neste mês. Coragem para ser diferente, autenticidade para fazer a diferença. Segundo pesquisas mais recentes, o Brasil já passou da casa dos 190 milhões de habitantes. As pesquisas mais otimistas nos dão 30% de evangélicos no Brasil, no máximo. Mas aí, quando nos dão 30% de evangélicos, estão incluindo seitas e várias religiões que não têm nada a ver com a verdade neste mesmo bolo. O mundo já está preparado para receber o evangelho há muito tempo, há muitos anos. Aqui no estado de São Paulo, dos 185 municípios sem a nossa presença, eu tenho certeza absoluta que todos esses municípios já foram preparados pelo próprio Deus para receber a sua igreja e o seu missionário. Mas, infelizmente, o exército do Senhor está ferido e incapacitado para avançar na pregação do evangelho. Em contrapartida, se o exército do Senhor está ferido e não avança mais porque está ferido, em contrapartida, nós presenciamos aí o crescimento do ateísmo, o crescimento do espiritismo, do esoterismo, da macumbaria, e no nosso contexto até o antigo animismo está de volta. Nós, batistas, somos um povo extraordinário no discurso, no estudo, na pregação. Nós temos acesso a vários setores da sociedade, que talvez outras religiões não tenham este mesmo acesso que nós temos, mas a falência do mundo à nossa volta mostra a nossa fragilidade. Precisamos olhar para a terceira de João. Terceira de João nos oferece uma descrição vívida de como era a comunhão da igreja no primeiro século. Temos diante de nós o menor de todos os documentos do Novo Testamento. São 219 palavras no grego, escritas pelo apóstolo João por volta de 80, 95 d.C. Segundo Eusébio de Cesareia, reconhecido escritor da igreja, João escreveu a sua carta, esta terceira de João, logo após o seu exílio na ilha de Patmos e também depois de ter escrito o livro do Apocalipse. É verdade que Deus deseja que o livro do Apocalipse seja recebido por nós como ponto final da igreja, o ponto final da história da igreja aqui no mundo. Mas é aqui em 3 de João que nós temos as últimas orientações de um apóstolo, de um escritor do Novo Testamento. Do que trata esta carta? 3 de João é dedicada a uma pessoa e não a uma instituição. Ela é endereçada a Gaio, a um irmão da igreja e não à igreja. Quando João é usado por Deus para escrever a sua carta, ele endereça a sua carta a uma pessoa. Ele procura corrigir Diótrefes, que era um líder da igreja que queria a primazia, que queria a superioridade na igreja. Terceira de João descreve o caráter de quatro pessoas: três crentes verdadeiros, três crentes genuínos e um crente carnal, que era Diótrefes. Os três crentes genuínos, Gaio, Demétrio e João, e também um crente carnal. Terceira de João denuncia a indisposição de um irmão importante da igreja, um membro da igreja local na região da Ásia Menor, de dar acolhida aos pregadores itinerantes. João vem fazer esta denúncia. Terceira de João demonstra que o ponto central de qualquer igreja, a doutrina que deve ser vivida e ensinada em qualquer igreja, Terceira de João vem nos ensinar isso, que deve ser o amor. O amor ao próximo, e o próximo aqui, no caso de Terceira de João, é o pregador do evangelho, o missionário, o pregador itinerante naqueles dias. Este próximo é aquele que porta a verdade, o amor pela palavra, que aparece algumas vezes aqui em Terceira de João, pelo menos 6 vezes, e também o amor pelo testemunho. Então, Terceira de João, ela vem destacar o amor pelo próximo, no caso aqui, o pregador do evangelho, ele vem destacar o amor pela verdade e o amor pelo testemunho. Terceira de João declara que servir a Deus nos mínimos detalhes é de fundamental importância. Se você quiser ser um crente autêntico, verdadeiro, você tem que procurar servir a Deus nos menores detalhes. Às vezes a pessoa ela quer adorar a Deus em grandes detalhes, em grandes eventos, em grandes circunstâncias, e ela acaba não tendo oportunidade, também não adora a Deus nos pequenos detalhes. E aí, terceira de João vem destacar que você adorar a Deus nos pequenos detalhes é de fundamental importância e faz toda a diferença no reino de Deus. Gaio, João e Demétrio, eles possuem qualidades de pessoas que vivem verdadeiramente a palavra de Deus. No nosso contexto, se você quiser qualidades do crente verdadeiro, do crente autêntico, nós temos que olhar para Gaio, João e Demétrio, aqui na Bíblia Sagrada, porque eles têm essas qualidades que nós procuramos. Numa geração que a cada dia fica muito difícil você encontrar pessoas de boa reputação, nós enfrentamos na política líderes corruptos, líderes que a todo momento são acusados de corrupção. Nós vimos no meio do clero, no meio do próprio cristianismo, líderes importantes também acusados de pedofilia. Nós vimos árbitros de futebol que são comprados. Nós vivemos distorções na imprensa em função de determinados assuntos que a imprensa deseja inculcar na cabeça de algumas pessoas, e decepção na vida religiosa e na vida ministerial. A cada dia, infelizmente, nós encontramos mais e mais motivos para não confiarmos nas pessoas. E, consequentemente, quando nós não confiamos nas pessoas, o reino de Deus sai prejudicado. O mundo precisa desesperadamente de pessoas de boa reputação e de bom caráter. A boa reputação é o maior tesouro na vida de uma pessoa. Não é uma boa função, não é um bom cargo, não é uma boa faculdade, não é uma boa conta corrente, mas é a boa reputação na vida de qualquer pessoa. Para mudar a nossa geração, Deus deseja convocar pessoas de boa reputação. Crentes, pessoas que confiam no Senhor Jesus, que seguem a palavra e vivam a palavra e mostrem este viver no seu dia a dia. Irmãos, quem vai transformar o nosso país não é o Serra, não é a Marina Silva e nem a Dilma, mas quem vai mudar o nosso país são crentes envolvidos e comprometidos com a palavra do Senhor. Quem tem esse poder na palavra do Senhor, ele tem autoridade para transformar qualquer contexto. Precisamos vencer os obstáculos que nós temos à nossa frente para que possamos fazer toda a diferença no nosso contexto. Para sermos bem-sucedidos na obra missionária, na execução da tarefa do Mestre, no cumprimento da nossa missão, nós precisamos olhar para a terceira de João. É isso que eu quero fazer com os irmãos nesta manhã. Terceira de João descreve as marcas do cristão autêntico, capaz de transformar a sua geração. O cristão autêntico, ele consegue mudar o seu contexto, quer seja na faculdade, na vizinhança, num bairro que você mora, numa empresa. O cristão autêntico, ele muda o seu contexto. E terceira de João nos dá as marcas deste cristão autêntico. Em primeiro lugar, o cristão autêntico, ele vive espiritualmente. Nós aprendemos isso nos versículos 1 e versículos 2. Terceira de João nos ensina claramente isso, que a primeira marca do cristão autêntico, do cristão genuíno, do cristão verdadeiro, é que ele vive espiritualmente. Nesta breve epístola que João escreve, nos versículos 2 e 3, se referindo a Gaio, ele chama Gaio de amado, agapeto, em 4 ocasiões. Numa carta tão curta, tão breve, João chama este amado Gaio de amado em 4 ocasiões, no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3 e também no versículo 11. Chega até a ser repetitivo. João, ele amava tanto Gaio e ele desejava que este amor fosse reconhecido e que as pessoas percebessem este amor, que ele não cansa de repetir isso. Mesmo em sua excessiva declaração de amor, ele não está se incomodando com isso. Outro fato curioso é quando João fala da saúde espiritual de Gaio, no versículo 2, na parte B. Parece que Gaio estava enfrentando problemas financeiros. Ele ajudou tantas pessoas, ele gastou o dinheiro dele no reino de Deus. Ele investiu tanto no reino de Deus. E sem o apoio da igreja, porque a igreja estava ouvindo aí um líder principal chamado Diótrefes. Então ele chamou para si a responsabilidade sozinho. E logo, logo, claro, em qualquer contexto, qualquer pessoa estaria cansada, estaria estafada, estaria com problemas. E Gaio, pelo que nós lemos na Bíblia, ele estava enfrentando algum problema financeiro. Porque já que a igreja não dava acolhida aos pregadores itinerantes, ele chamou a responsabilidade para ele. E ele levava para a casa dele. Já que a igreja não mantinha financeiramente esses pregadores itinerantes, não por culpa da igreja, mas por culpa do líder, Diótrefes da igreja, ele chamava a responsabilidade para ele. E ele começa a enfrentar problemas. Problemas de saúde, problema financeiro. E João, quando fala de Gaio, ele fala: eu espero que a sua saúde vá bem, como está bem a sua saúde espiritual. Quer dizer, a sua saúde espiritual, a sua vida espiritual é intocável. E eu espero que as outras áreas da sua vida também estejam bem, como eu sei que está a sua saúde espiritual. Gaio, ele estava enfrentando algumas dificuldades e por isso o apóstolo João fala isso. Ele investiu tanto no reino de Deus. Ele empenhou tanto em ver a mensagem do evangelho sendo pregada e expandida, que o objetivo de João aqui era que Gaio não desanimasse. Ele manda esta carta para incentivar. João estava orando para que a boa saúde financeira de Gaio e também a saúde física fossem iguais à saúde espiritual dele. Irmãos, numa geração que destaca irresistíveis vantagens da prosperidade material e da boa saúde física, a nossa geração é a geração do belo, onde o homem e a mulher a cada dia luta e luta para se aparecer muito bem aos olhos das pessoas, e a nossa geração destaca isso, não somente a beleza física, mas também a prosperidade material. Igrejas que exaltam a prosperidade material, elas lotam em qualquer domingo. Então, numa geração com esse ensinamento, com esse discurso, nós temos que olhar para a vida de Gaio e aprender que você viver no reino de Deus, independente da situação, do problema que você tenha que enfrentar, nós precisamos aprender pelo menos duas lições que são fundamentais no nosso contexto e que Gaio nos ensina. Em primeiro lugar, é que é possível você ser feliz apenas com a saúde espiritual. Claro que todos nós queremos o bem-estar físico, todos nós queremos estar bem financeiramente e economicamente, mas o fato, se você enfrenta um problema na sua vida, um problema financeiro, até mesmo um problema de saúde, um problema físico, isso não é desculpa para você não servir a Deus. Algumas pessoas que às vezes enfrentam a doença, enfrentam vários tipos de problema, a saúde espiritual dessa pessoa deve ser até mais elevada em contextos como esses. Mas infelizmente o que nós observamos é que quando a pessoa enfrenta um problema, primeiro que ela abandona é Deus. E a Bíblia Sagrada vem nos ensinar o contrário. Em segundo lugar, a boa saúde espiritual deve ser o primeiro padrão a ser buscado, que nós aprendemos na Bíblia. O primeiro padrão de excelência a ser buscado. Tudo isso nós aprendemos na vida de Gaio. Portanto, o cristão autêntico, em primeiro lugar, ele vive espiritualmente. Em segundo lugar, o cristão autêntico, ele anda coerentemente. E é interessante que quando nós estudamos esta epístola, aí nos versículos 3 e 4, o viver espiritualmente está intimamente ligado, relacionado com viver coerentemente. Quem anda espiritualmente, anda também coerentemente. O cristão, para que o discurso dele faça efeito na sociedade, tem que ser coerente com a sua prática. Não adianta nada eu pregar um negócio e não viver o que eu estou pregando. Então não havia contradição na profissão de fé de Gaio. Tudo que era ensinado na igreja, tudo que era ensinado na Bíblia, analisando a vida de Gaio, ele tinha marcas disso na sua própria vida. O discurso dele andava junto com a sua prática, com o seu estilo de vida. E como é que nós sabemos disso? Nós lemos no versículo 3, a parte B, e também no versículo 4, ele guardava a verdade no coração, ele andava segundo a verdade. E é interessante que não é Gaio que fala isso. A Bíblia Sagrada diz que outros davam testemunho de Gaio. Eram outras pessoas que falavam. Porque eu falar da minha vida espiritual é fácil. O difícil é outras pessoas darem um testemunho correto da minha vida. Então, outros testificavam a esse respeito. Numa geração marcada pela plasticidade e pirataria, Gaio vem nos ensinar que o cristão autêntico, ele anda coerentemente. Então, para ganhar a nossa geração, como é que faz? O nosso discurso tem que ser coerente com o nosso estilo de vida, com a nossa prática, e nós aprendemos isso na vida de Gaio. Em terceiro lugar, uma terceira marca do cristão autêntico, o cristão autêntico, ele serve fielmente. Versículo 5 e versículo 6 nos ensina isso. Então, existem inúmeras maneiras de servir. Eu, para testar, às vezes, a vida espiritual de um crente, eu pergunto para ele, o que você faz na sua igreja? Ou então, eu pergunto para ele detalhes da igreja. O que vai ter, alguma programação, algum evento da igreja? Porque o cristão autêntico, ele está familiarizado, ele sabe do dia a dia da sua igreja. Se ele não sabe, alguma justificativa tem. Quer dizer, a igreja tem uma série de conferências de aniversário, e tem crente que não sabe disso, para convidar os seus familiares e os seus amigos. Estamos aí no mês da juventude, então seria o cúmulo do absurdo ter jovem aqui que não sabe disso, e a igreja toda, já que isso é dedicado para os jovens. Então, às vezes, é bom testar, perguntar, o que você faz na sua igreja? O que está acontecendo lá? E o cristão, ele está integrado e ele vai te dar um relatório completo daquilo que acontece na igreja dele. Porque Gaio, ele havia encontrado a sua maneira de servir. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe cristão autêntico que ele não serve, que ele não descobriu o espaço dele na igreja, que ele não sabe o que ele deve fazer para Deus. Gaio, ele não era um pregador fantástico, pelo que nós lemos na Bíblia, ele não tinha o dom da palavra, mas Gaio tinha encontrado, descoberto a sua maneira de servir a Deus. E qual é? Acolher pregadores itinerantes. Ele não sabia pregar, ele não sabia expor a Bíblia, ele não sabia dar aula na escola bíblica dominical, mas ele encontrou um negócio fundamental para fazer naqueles dias: acolher pregadores itinerantes. Versículos 5 ao versículo 8 vai nos ensinar isso. Gaio, ao que tudo indica, esta é a função que ele recebeu do próprio Deus, e ele abraçou com carinho e fazia isso com dedicação. E não dá para, os irmãos, embora a gente não, talvez alguns tenham dificuldade de entrar no contexto e entender detalhadamente, mas pode ser um leigo na Bíblia, um leigo em qualquer área, para entender o que eu estou falando. Naquela época nós não tínhamos hotéis, hospedarias, não tínhamos a facilidade que temos hoje. Então, só para estar aqui com os irmãos, e eu já sou missionário da igreja, já tenho uma vivência com a igreja, os irmãos já têm acompanhado o nosso trabalho já há algum tempo, mas só para eu estar aqui foram vários telefonemas, não é? Da Bruna, do pastor Ezequias, a gente acabou se falando, de outros irmãos passando. Então, não tem nenhum meio da gente se enganar com a pessoa. Você está esperando uma pessoa e você recebe outra. Mas naqueles dias era muito complicado você receber um pregador e hospedar na sua casa. E era complicado para o pregador também, porque havia hospedarias, hotéis, naqueles dias que, na verdade, era um lugar para explorar dinheiro e tomar dinheiro das pessoas, e roubar dinheiro das pessoas. Então, um pregador itinerante, ele entra numa hospedaria, no hotel, de repente ele está caindo ali numa cova de ladrões e de salteadores. E a vida dele corria também risco naqueles dias. Então, Gaio sabia disso. E o que ele fazia? Eu vou começar a acolher pregadores itinerantes. Então, ele recebia esses pregadores em sua casa, ele dava comida, alguns estavam já com a roupa gasta, rasgada, ele costurava a roupa, dava uma roupa nova, alguns estavam doentes, ele cuidava dessas pessoas, desses pregadores, alguns estavam desanimados, ele animava, alguns estavam sem dinheiro, ele dava dinheiro. Então, quer dizer, ele pastoreava os missionários e os encaminhava de volta para a pregação do evangelho. Isso era muito importante. Ele também corria risco, porque ele não sabia quem que ele estava recebendo na sua casa. Ele também podia receber um bandido na sua casa. Mas Gaio, ele servia a Deus apesar dos riscos. Oferecia hospedagem, mesmo quando eram estrangeiros e vinham principalmente em nome do apóstolo João. Foi o apóstolo João que mandou. Então a igreja não recebia, porque Diótrefes não deixava, mas Gaio recebia na sua casa e cuidava adequadamente e os encaminhava de volta. E certamente Gaio recebeu anjos na sua casa, porque há um texto na Bíblia que diz que alguns sem saber receberam anjos. E Gaio certamente deve ter hospedado anjos em sua casa. Mas em quarto lugar, o cristão autêntico ministra generosamente. Versículos 7 e 8. Gaio fazia o serviço com generosidade. As pessoas davam testemunho público do seu amor. Não dá para servir a Deus e não ser generoso. Todo servo de Deus é generoso, porque ele tem que estruturar o seu tempo para pregar o evangelho, ele tem que ajudar alguém que está em necessidade, que está com dificuldade. Você vai visitar uma pessoa que está passando fome, você não vai pregar o evangelho e falar, ó, entrega sua vida para Jesus e ir embora. Não, você vai ajudar essa pessoa nas áreas que ela porventura estiver precisando, ou encaminhar essa pessoa para alguém que possa resolver o problema dela. Então, o cristão autêntico ministra generosamente. O que motivava Gaio ministrar com tamanha generosidade é que ele sabia que o seu ministério honrava a Deus. Com o seu trabalho, ele estava adorando a Deus. Ele sabia que aquela era uma função dada pelo próprio Deus. Gaio tinha consciência de que a obra de Deus necessitava e era sustentada com dinheiro e com a disposição de várias pessoas. Nós aprendemos isso claramente no versículo 7, na parte B. Gaio, ele entendia que o seu ministério era de ser cooperador da verdade. Ele cooperava com a verdade. Gaio não era chamado para ir. Gaio não era chamado para pastorear. Ele não era chamado para cuidar da igreja, para ter um cargo na igreja. Mas ele era chamado para cuidar de pregadores itinerantes que se hospedavam em sua casa, e ali ele dava todo o apoio para esses pregadores. João queria então incentivar Gaio a continuar piedosamente no seu ministério. João, ele temia que Gaio pudesse desanimar por causa dos problemas na igreja local, e João então escreve esta carta para incentivar Gaio. João sabia que a tendência natural de cada pessoa é imitar. Nós estamos constantemente imitando outras pessoas. Eu fiz faculdade já há alguns anos, mas eu sei que eu carrego na minha vida até hoje marcas dos meus professores que me influenciaram. E outros alunos, outros companheiros também carregam marcas de seus professores. Eu me lembro que outro dia eu tenho um amigo pastor ali na região do Jardim Brasil, e eu nunca tinha escutado este amigo pregar. Não é meu colega de faculdade, ele se formou, não sei se muito antes ou muito depois, mas nós caminhamos em preparo ministerial muito diferentes assim. Eu acho que ele estudou no Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Meu amigo, nunca tinha visto ele pregar, e um dia eu vi ele pregar um sermão na primeira Batista de Campinas, num encontro que teve. E ele tinha traços claros do pastor Hélio Schwartz de Lima da Penha, porque quem é aluno dele carrega alguma semelhança, algum um gesto, alguma coisa tem, mas era idêntico. E terminou a pregação, eu falei assim, você foi aluno do Hélio Schwartz Lima? Ele falou, fui. Como é que você sabe? Eu falei, porque o seu jeito de falar assim lembra ele. Aí ele deu uma risadinha, ele sabe disso, e nós tínhamos então este ponto em comum. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa tendência, nós temos uma tendência muito grande de sermos influenciados por outras pessoas. Outras pessoas nos influenciam. E eu sou pastor, pastor Ezequias também, nós não estamos livres disso, não é, pastor? Você ver um líder que impacta, que influencia, que tem um poder da palavra, um poder de influência, nós nos identificamos com ele. E automaticamente nós aí aprendemos e colocamos alguns ensinamentos dele em prática em nossas vidas. Então, neste contexto, qual era a preocupação do apóstolo João? A preocupação do apóstolo João é que Gaio fosse influenciado por esse líder do mal, Diótrefes. E João estava temeroso disso. E aí ele escreve para Gaio e ele fala, olha Gaio, você tem outras pessoas para que você possa deixar influenciar a sua vida. O caráter corrompido de Diótrefes era tudo o que ele devia evitar. Nós aprendemos isso nos versículos 9 e 10. Agora, o caráter autêntico de Demétrio era um bom exemplo para que Gaio pudesse seguir. Irmãos, em um mundo vazio de autenticidade, de bons exemplos, nós precisamos produzir bons exemplos e também copiar bons modelos, bons exemplos. Eu fico preocupado neste ponto, porque nós temos aqui, Deus coloca na igreja dele pastores, e nós já temos aqui o pastor Ezequias já há alguns anos, pregando a palavra de Deus para os irmãos. Nós temos aqui na ponta da praia líderes espetaculares que eu conheço, eu sei, pessoas fantásticas, e nós lutamos, pregamos o evangelho e batalhamos, e é difícil você conseguir influenciar uma pessoa a tal ponto que a pessoa saia evangelizando seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, e nos próximos cultos elas voltem com essas pessoas. É difícil. Nós pregamos um sermão desafiador, desafiando pessoas a trazerem os seus familiares e amigos. E é difícil a gente conseguir. Agora aparece um irmãozinho falando mal do líder, falando mal do pastor, falando mal daquele, sabe, jogando aí um defeito, rapidamente se espalha. E às vezes o exército do Senhor, a igreja do Senhor, ela perde dias e dias, meses e meses, dando explicações que não levam a nada. Por causa de uma pessoa mal intencionada, ela viu ou ouviu alguma coisa que ela não entendeu direito, saiu comentando e criou um mal-estar. E por causa desse mal-estar, o exército do Senhor parou. Então, João escreve para Gaio e pede a Gaio que evite o caráter corrompido de Diótrefes, que ele tem bons modelos a seguir. Eu espero que esta palavra sirva para a minha vida e também para a sua vida, que nós possamos copiar isso. Em quinto lugar, o cristão autêntico, ele procura exemplos piedosos. Versículo 11. João queria e precisava que Gaio continuasse exercitando com excelência o seu ministério da hospitalidade. Entretanto, qual era o temor do apóstolo João? O temor do apóstolo João era que a eloquência, a influência, a persistência, a maldade, a capacidade de Diótrefes pudesse arrebanhar muitas pessoas, inclusive o próprio Gaio, e Gaio viesse a desanimar e parar. João queria que Gaio não concentrasse a sua atenção em Diótrefes. Seus olhos deveriam ser fixados no reino de Deus em outra direção, em exemplos piedosos de Demétrios, por exemplo. Sendo tão fácil e influenciáveis como nós somos, João nos ensina que nós não devemos olhar para maus exemplos, para aquilo que é mal, que tem o poder de corromper, de distrair o servo de Deus e desviar a atenção dos servos de Deus. Nós não podemos copiar aquilo que é mal, aquilo que é errado, aquilo que é desonesto na presença do Senhor. Não podemos copiar o ímpio, o descrente. Não podemos copiar aqueles que não obedecem ao mandamento do Senhor. Eu fico pasmo, às vezes, como que é o crente verdadeiro, lavado pelo sangue de Jesus, como é que ele se assenta na frente do ímpio. E ali o ímpio começa a aconselhar, sabe? Seja esse ímpio, pode ser quem for, irmãos. Pode ser quem for. Pode exercer uma influência profissional em outra área sobre sua vida. Mas daí da sua vida espiritual, do seu caminhar com Deus, não é? Aí a pessoa começa a aconselhar, olha, faz assim, faz daquela maneira. E aí, infelizmente, através disso, o inimigo vai se aproveitando e vai influenciando alguns servos de Deus, algumas pessoas que estão na igreja e dizem ser membros da igreja. Nós não podemos fazer isso. Como é que uma pessoa que foi restaurada pelo poder do evangelho, uma pessoa viva espiritualmente, como é que ela vai ser influenciada por um morto espiritual? Isso não pode acontecer. Um morto espiritual não fala, não influencia, não aconselha. E o crente em Jesus Cristo que der crédito a um morto espiritual, ele também pode morrer espiritualmente. Ele pode ser influenciado por esta morte espiritual. Então a sua conduta, a conduta do morto espiritual, nos afasta de Deus. E aí está a diferença. O cristão autêntico, portanto, ele procura exemplos piedosos. Você quer saber quem é crente em Jesus Cristo e quem não é? Olha quem é que é o conselheiro, a conselheira dessa pessoa. Quem é que está por trás dessa pessoa? E aí certamente nós teremos um indício disso. Nós, baseado nisso, nós temos que imitar o que é bom, nós temos que conhecer a nossa própria fragilidade, nós temos que tomar cuidado com o que nós lemos, com o que nós ouvimos, com o que nós acessamos na internet. Por quê? Porque nós somos influenciáveis, somos passíveis de sofrer influência daquilo que não presta. O cristão autêntico, ele testa, descarta o que é mal, pois ele reconhece o poder e a sutileza do inimigo, que pode atrapalhar o seu caminhar com Deus. Em sexto lugar, o cristão autêntico, ele produz exemplos poderosos. Versículo de número 12. As pessoas estão olhando para nós da mesma maneira que nós estamos olhando para os piedosos. Daí a pergunta: estamos influenciando para o bem ou para o mal? Eu acabei de falar que nós podemos ser influenciados. Agora a pergunta é ao contrário. E quando nós influenciamos para o bem ou para o mal? Nós temos que parar e pensar nisso também. Demétrio era portador da carta que João enviara a Gaio. João mandou esta carta por quem? Por um homem chamado Demétrio. João aproveita a oportunidade para recomendar que Gaio se aconselhasse com Demétrio. Eu acho que vários líderes já passaram por isso, pastor Ezequias certamente já passou, de você ter que enviar alguém para aconselhar outra pessoa. Nós temos uma pessoa desanimada, com problemas, com dificuldades, e você, por um motivo ou por outro, você tem que enviar alguém para aconselhar. Às vezes você já aconselhou e quer que a pessoa ouça também uma outra pessoa. Nós escolhemos a dedo quem é que nós vamos mandar. Eu teve uma época no meu pastorado em Itupeva, que quando chegava alguém na igreja, a minha luta era quem é que eu ia apresentar aquela pessoa para ser o seu discipulador e acompanhar a sua caminhada. Porque dependendo da pessoa com quem este novo chegado, esse recém-chegado na igreja encontrasse, a visão dele da igreja era outra. Ele poderia ter uma péssima visão do pastor, porque a pessoa só sabe falar mal, teria uma péssima visão da igreja. Em vários momentos do meu ministério eu entrei em crise, verdadeira crise, e a crise era a seguinte: como é que um cara que chegou na igreja hoje, ele está sabendo dos problemas da igreja de 30 anos atrás? Como é que um crente novo na igreja, tem um mês de igreja, ele sabe os problemas, as dificuldades que a igreja enfrentou há 30 anos atrás? Você tem que descobrir quem é essa pessoa e colocar essa pessoa em disciplina. Porque uma pessoa que está chegando na igreja, ela tem que entender os desafios do reino de Deus, ela tem que entender a Bíblia. Agora, um crente que tem 20, 30 anos de igreja e ele senta com o novo convertido para contar problema da igreja. Então, João, ele tem essa preocupação e passa essa orientação também para Gaio. E aí, quando nós produzimos exemplos, que tipo de exemplos nós estamos produzindo? No versículo de número 12, temos que fazer essa pergunta constantemente. João, quando ele entrega esta carta para Demétrio ensinar, entregar para Gaio, ele aproveita a oportunidade e ele pede que Gaio se espelhe em Demétrio, porque Demétrio, que portador da carta, é um bom exemplo, é um bom modelo. Se nós fôssemos dar um apelido a este irmão Demétrio, este apelido seria irmão bom testemunho, porque ele tinha um testemunho exemplar. Das 5 vezes que a palavra testemunho aparece nesta carta, 3 vezes está ligada a Demétrio, relacionada diretamente com ele. E tudo neste versículo de número 12, o testemunho de Demétrio é autêntico, verdadeiro, porque passava por 3 crivos dificílimos. Ele era aprovado em 3 tribunais difíceis. A Bíblia diz que os de fora davam bom testemunho ao seu respeito, e isso é muito difícil. Todos lhe dão testemunho, versículo 12 na parte A. A pessoa pode não ser crente, não ser da igreja, pode não ter entregado a sua vida a Jesus Cristo, mas ele vai olhar para a vida do irmão, para a minha vida, para a sua vida, e vai dizer: não, aquele lá é exemplar, ele vive o que ele prega, o que a igreja dele ensina. Sou companheiro de faculdade, sou companheiro de trabalho, eu sou vizinho, conheço essa pessoa há muitos anos, não sou evangélico, não sou membro da igreja, mas eu admiro aquela pessoa é. Então, o testemunho de Demétrio era nesse nível, as pessoas davam um bom testemunho dele. Segundo lugar, a Bíblia dava bom testemunho a seu respeito. até a própria verdade, versículo 12, a parte B. E em terceiro lugar, a igreja dava bom testemunho a seu respeito, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Versículo 12, na parte C, ele via a verdade, vivia esta verdade, e pregava esta verdade claramente. Então, para influenciar o mundo, conquistando para o Senhor, nós precisamos produzir exemplos poderosos, exemplos piedosos, que Deus certamente nos dará condições para isso. Há lugares que você não tem condições de abrir a boca e pregar o evangelho, mas você pode mostrar com a sua própria vida. A pregação maior é a sua própria vida. Então nós conhecemos o verdadeiro crente Jesus Cristo através daquilo que ele vive, não daquilo que ele prega, porque pregar é fácil. Pregar todo mundo prega, mas viver é outra história. E em sétimo lugar, o cristão autêntico procura maneiras concretas de ajudar. A terceira carta de João é extremamente analítica. Ela analisa a autenticidade de três pessoas. É uma carta pessoal, endereçada a Gaio e, acima de tudo, prática. Ensina o que fazer e o que não fazer. Aqui é prático. Você quer saber o que você pode fazer no reino de Deus? Essa carta ela ensina claramente. Para sermos bem-sucedidos no reino de Deus e ganharmos pessoas para o reino do Senhor, nós precisamos colocar em prática o que é ensinado aqui. Lendo esta carta, nós percebemos a preocupação de João relacionada a Gaio, por causa dos problemas que ele estava enfrentando. E João demonstra essas preocupações através de seis atitudes. Claro, foi fantástico ontem os irmãos aqui, principalmente os jovens, dando todo o apoio ao Helry, né? Tão querido pelos irmãos, tão amado por todos nós. E claro que um momento que envolve ele, um membro da igreja, um membro querido da igreja, aquilo que os irmãos puderem fazer, que nós pudermos fazer para apoiá-lo e para estar com ele, nós estamos adorando a Deus com isso. E esta carta fala disso. E João, preocupado com Gaio, igual os irmãos estavam preocupados com o Helry, como é que João demonstra isso? Em primeiro lugar, ele escreveu uma carta. Então não adianta nada eu ficar preocupado no meu canto e não tomar nenhuma atitude. João está preocupado. E aí? Ele escreveu uma carta demonstrando o seu carinho e a sua preocupação. Logo no início da carta nós percebemos isso. Em segundo lugar, ele expressou o seu sentimento por Gaio. Sentimento de amor, de alegria, de amizade. Versículo 1, versículo 5, 11, 15. Todos esses versículos falam sobre isso. Então, nesta carta, ele demonstra o sentimento que ele tem para com Gaio. Nós amamos tantas pessoas e, às vezes, nós não temos condições e oportunidades de demonstrar isso. Falar, eu te amo por causa disso, disso, disso. E é muito importante nós demonstrarmos este amor e falar por que nós estamos preocupados com essa pessoa. Ele expressou o seu sentimento. Em terceiro lugar, ele enumerou as qualidades de Gaio. Uma a uma, qualidades espirituais, e você possui essas qualidades e anda de acordo com essas qualidades. João fala, possui e anda segundo a verdade, você é perseverante, você é generoso. João escreve uma carta e alista as qualidades de Gaio nessas cartas. Irmãos, é um princípio muito importante que nós temos que aprender. Porque quando nós estamos chateados, estamos nervosos, bravos com alguém, você falar os erros da pessoa é fácil. Você ficou bravo em um segundo, você fala 10 erros da pessoa. Mas e as qualidades? As qualidades nós normalmente não falamos. Isso em qualquer nível de relacionamento. A pessoa que ela é perseverante, ela é encorajadora, a maioria não fala. E João aqui, ele fala. Ele alista as qualidades, nós temos que ter assim visivelmente as qualidades de cada um e falar. Eu tenho um irmão em Pedreira, um líder compromissado com a palavra, mas é um líder que às vezes ele nos traz algumas preocupações e algumas chateações, porque ele é muito radical naquilo que fala, e às vezes ele fala em momentos inadequados e ele cria alguma situação constrangedora. Mas isso não diminui as qualidades dele, ele tem qualidades excelentes. E eu me lembro que em certa ocasião ele dirigia um ponto de pregação no bairro distante, e por questões pessoais lá em casa, Ele teve que se afastar e ele entregou então o cargo. Falou, pastor, eu não vou poder porque a minha esposa vai trabalhar à noite, eu vou ter que ficar em casa com as crianças e eu vou ter essa dificuldade então. O senhor pode estar livre para arrumar uma outra pessoa. E aí eu fiz uma escala naquela semana, pretendia fazer uma escala naquele mês, para esperar um tempo para colocar então um outro líder. Nesse tempo, antes que nós escolhêssemos um outro líder, a esposa dele desistiu do trabalho à noite. E ele voltou de novo e se colocou à disposição. Pastor, estou à disposição de novo. O emprego da minha esposa à noite não deu certo. Se o senhor tiver colocado outra pessoa, não tem nenhum problema. Eu falei, eu não coloquei ninguém. Ele falou, mas agora o senhor está livre para colocar outra pessoa, se o senhor quiser. Eu falei, não, eu prefiro que você assuma e que você continue. E ele olhou para mim, o pastor às vezes tem que ter essa sabedoria de você entender o que está nas entrelinhas. Ele olhou para mim e falou assim, por que o senhor prefere que eu assuma? E quando eu olhei para ele, ali eu li, Deus mostrou claramente que ele tinha uma carência de ouvir uma palavra de ânimo, porque normalmente nós falamos dos defeitos, né? E esses defeitos que eu estou falando, eu acho que todo mundo falava para ele. Irmãos, me cortou o coração, quando ele olhou para mim, falou, por que o senhor prefere que eu assuma? Eu olhei para ele, na hora Deus mostrou, falou assim, porque você tem compromisso, porque você tem... respeita a palavra, você prega a palavra, você vive o que você prega, você ama aquele trabalho, e eu alistei ali as qualidades dele, por isso eu prefiro que você assuma. Não falei para agradar, falei as qualidades que ele realmente tinha, porque não adianta nada você falar qualidades da pessoa para agradar, qualidades que a pessoa não tem. Então, João, ele escreve esta carta e ele alista as qualidades de Gaio, nós temos que aprender isso com ele. João encorajou Gaio a continuar servindo e praticando bem. Nós temos pessoas que são brilhantes na igreja, mas desistem do seu ministério, às vezes, por falta de incentivo. Não do pastor, não, da diretoria, não. De pessoas que estão próximas. Principalmente dos liderados. Se você tem um líder competente, às vezes não é, faz bem para a pessoa, para nós mesmos, incentivar. Você é um professor fantástico, eu aprendi muito com você esse ano. Você é um líder brilhante, nessa, não é para bajular. Você fala o que a pessoa é. Eu aprendi com você, eu tinha um problema na minha vida, você ministrou uma aula, um ensinamento dessa maneira, eu aprendi aquilo lá, mudou a minha vida. Então é isso que o apóstolo João está nos ensinando aqui. João encorajou Gaio a continuar, João enviou Demétrio a Gaio para carregar suas forças. João confiou seus planos a Gaio. Nós precisamos aprender isso. O cristão autêntico não fica só nas palavras. Por que que o reino de Deus não avança? Porque nós temos muitas pessoas de ótimos discursos e pouca prática. Gente que fala demais e age de menos. E nós temos que aprender isso com o apóstolo João. O cristão autêntico mostra essa autenticidade. Você pode demonstrar o seu carinho para com a pessoa, escrevendo uma carta, mandando um e-mail, mandando um torpedo. Hoje nós temos aí várias alternativas, dando um telefonema. Ele expressa seu sentimento quando ele fala do seu amor ao seu próximo, da sua alegria, da sua amizade. Ele enumera as qualidades de seu amigo, ele olha e consegue ver qualidades. Ele encoraja, ele envia ajuda concreta ao amigo. Houve momentos assim importantes é que nós precisamos enviar um amigo, nós não podemos ir, em vários momentos nós não temos condições de falar com aquela pessoa, mas você conhece alguém que pode, telefona, manda um e-mail, é muito importante que você vá na casa de fulano de tal e ore com ele, leia a Bíblia, nós precisamos, João fez isso, e ele também esboça planos para ajudar o seu amigo. E em último lugar, a última qualidade, o cristão autêntico preza muito pela comunhão abençoadora. Todo cuidado que João prestou a Gaio jamais poderia ser substituído pela comunhão abençoadora. E João, ele apresenta três componentes indispensáveis para essa comunhão abençoadora. Eu estou tirando isso quando João diz assim, lá da versículo 13, quando ele fala, eu tinha muitas coisas para te dizer, mas não quero fazer isso com tinta e pena. Eu tenho muita coisa para te falar, mas eu quero falar pessoalmente. E disso aí nós tiramos que o cristão autêntico, ele preza muito pela comunhão abençoadora. E esta comunhão abençoadora tem três itens que João coloca aqui. Primeiro, a presença porque ele poderia escrever com caneta, eu poderia mandar um e-mail, poderia mandar um torpedo, um recado no Orkut, poderia fazer muita coisa. Mas eu prefiro estar presente, falando olho no olho, conversando pessoalmente, a comunhão. O olho no olho, o toque, o abraço, isso aí não tem preço no mundo que pague. João, ele faz questão de lembrar que Gaio tem amigos. E este texto do Novo Testamento, no versículo 15, na parte B, é o único texto da Bíblia em que a palavra irmão é substituído por amigo. Ao invés dele falar irmão, ele fala amigo. Por quê? Porque ele queria destacar a importância do companheirismo, a importância da amizade. É irmão, mas ao invés dele falar irmão, ele fala amigo. A presença de amigos possibilita assistência e ânimo. Tenho certeza que a maioria aqui já passou por isso. Você está em dificuldade, está preocupado, está triste, aí chega um amigo. O amigo é tudo de bom, numa hora como essa. Um outro item da comunhão abençoadora é a palavras. Versículo 15, na parte A. Comunhão abençoadora requer palavras edificantes. É curioso é que João termina a sua carta com a saudação: a paz seja contigo. Palavras extremamente apropriadas em momentos como esse que Gaio está atravessando. Apropriadas e edificantes para o contexto de Gaio, para que ele continue servindo, para que ele continue trabalhando, para que ele continue servindo ao Senhor. E um outro item da comunhão abençoadora é a personalização. João queria que Gaio saudasse os amigos um por um, falando o nome de um por um. Comunhão abençoadora só é possível quando eu consigo identificar a pessoa e saber quem é. E é uma luta nossa na igreja que nós temos que aprender sempre isso. Chega alguém diferente, e graças a Deus chegam várias pessoas, que às vezes quando a gente não consegue lembrar o nome de todo mundo, você olha quem é aquele, quem é aquela, quem é fulano, é porque a igreja está crescendo, né? E aí eu preciso de ajuda. E em várias ocasiões, eu chamo pessoas que estavam sentadas próximas e pergunto: quem é fulano, quem é aquela pessoa que estava sentada do seu lado? E eu espero que o membro dê um relatório completo. Que ele lá é parente de fulano, mora em tal lugar, eu conversei com ele, ofereci uma visita, um estudo bíblico e tal, porque é o cúmulo do absurdo uma pessoa desconhecida sentar do nosso lado na igreja e nós não sabermos quem é. No mínimo, você tem que identificar a pessoa. E João, ele fala sobre isso, da questão da personalização. Ele quer conhecer a pessoa e ele aconselha Gaio a saudar um a um pelo nome. Pelo nome, tem que chamar pelo nome. Nós somos mais um no banco, nós somos mais um no hospital, nós somos mais um no ônibus, no metrô, no trem, na igreja, nós temos um nome e nós precisamos ser chamados pelo nome. Já concluindo a minha palavra, uma das maiores necessidades dos nossos dias é de cristão autêntico, verdadeiros, legítimos, que não deixem dúvidas do seu caráter, são certos, corretos, inteiros, compromissados com o reino de Deus. Se nós tivermos, com o número de evangélicos que nós temos nos dias atuais, nós tivermos cristãos autênticos, verdadeiros em todos os lugares, nós não podemos parar de pregar o evangelho. Não precisa mais entregar folheto, porque cada um vai dar conta do seu recado no contexto que estiver inserido. A igreja do Senhor precisa urgentemente, essa é uma urgência da igreja, cristãos autênticos, para que possamos marchar sobre esse país e conquistá-lo para o Senhor. Homens e mulheres que sejam verdadeiros no reino do Senhor. Homens e mulheres que não deixam dúvidas da sua missão e vocação. Homens e mulheres que tenham fome e sede da palavra do Senhor. Que vivam espiritualmente, que andam corretamente, que sirvam fielmente, que ministram generosamente, que procuram exemplos piedosos, que procuram exemplos poderosos, que procuram maneiras concretas de ajudar e que prezam pela comunhão abençoadora. Eu quero concluir a minha palavra citando Charles Spurgeon, grande pregador do Evangelho, pastoreou uma grande igreja em Londres alguns anos atrás, há mais de 100 anos atrás. Charles Spurgeon falou sobre a vocação do cristão. Ele diz assim: os olhos da águia do mundo agem como um policial na direção da igreja. São como cães de guarda ao lado da ovelha. latindo furiosamente sempre que uma sai do aprisco. Tenha cuidado, muito cuidado, com a sua vida privada, e acredito que a sua vida pública será correta. Mas não se esqueçam que é sobre sua vida pública que dependerá o veredicto do mundo. É isso que o mundo vê que vai impactar a vida das pessoas. Eu espero que aqui na ponta da praia esteja repleto de cristãos autênticos, verdadeiros, que sejam capazes de influenciar o seu contexto com a sua vida, não com a sua pregação. Amém? Okay.